Então vamos lá. Antes de começar então o assunto das religiões extremo-orientais, vamos só comentar brevemente essa bibliografia, essas três bibliografias. Então a primeira sobre o judaísmo. Na primeira, sobre o judaísmo, os cinco livros são praticamente indispensáveis para o sujeito ter uma visão mais ou menos integral da tradição judaica. O primeiro é mais ou menos uma história do povo judaico do tempo imediatamente depois do tempo bíblico até os dias de hoje, certo? Isso é indispensável porque essa história tem um papel fundamental na elaboração da própria tradição judaica. Como a gente explicou na aula sobre o judaísmo, a história do povo tem um papel fundamental e central na religião judaica. O segundo é uma história, é também algo sobre a história do judaísmo, então segundo Back to the Sources, mas já encarada do ponto de vista dos princípios, quer dizer, como na história dos judeus eles se mantiveram fiéis à sua tradição original. O primeiro é mais uma história mesmo. O segundo já é as relações dessa história, das diversas etapas dessa história, com a doutrina e a religião. Os três últimos são todos sobre a mística judaica. Infelizmente, de todos eles, a gente só achou um em português. Mas vocês podem começar os três primeiros. Eu recomendaria que pelo menos o primeiro livro fosse lido em primeiro lugar. Depois, se vocês quiserem pular, mudar a ordem, vocês podem pular para o último, que está em português. Tá claro, sim? Então, vamos lá. Sobre o cristianismo. Vocês vão ver que a bibliografia sobre o cristianismo é a mais extensa. Primeiro porque é a tradição com a qual nós temos maior contato. E é a tradição que aparece como mais diferenciada para nós mesmos. Certo? Então, essa bibliografia já é dividida em três partes, que correspondem aos três principais ramos do cristianismo na sua história. Então, na primeira parte, nós temos três livros sobre a Igreja Ortodoxa. Entendo que o primeiro é mais ou menos um resumo doutrinal e histórico do que é a Igreja Ortodoxa. Foi escrita por um sujeito que se tornou sacerdote durante o regime, sob o regime stalinista. Então, o seminário dele era oculto, travestido de faculdade de medicina. Então, ele foi fazendo a faculdade de medicina e, entre uma aula e outra de medicina, eles tinham lá uma aula de teologia, outra aula de liturgia, e se chegasse alguém, eles mudavam imediatamente o assunto para a medicina. Eu não sei se ele ainda está vivo, mas até há 2 anos atrás ele estava vivo e já era bispo da Igreja Ortodoxa Russa. O segundo, As Tríades, de São Gregório Palamas, é considerado, para vocês terem uma ideia, São Gregório Palamas é considerado o São Tomás de Aquino da Igreja Ortodoxa. Nesse livro ele resume então a doutrina cristã ortodoxa, a estrutura hierárquica da igreja, a liturgia e a mística. Ele vai mostrar como todas essas esses aspectos da Igreja Ortodoxa estão ligados à igreja, ao cristianismo desde a sua origem, como toda a estrutura que foi criada depois deriva então daquilo que foi fundado pelo Cristo mesmo e transmitido pelos apóstolos. Certo. O que é mais interessante nesse livro, ele é uma, sob um certo ponto de vista, ele é só uma extensão detalhada do primeiro. O primeiro faz a mesma coisa de modo bastante resumido e simplificado. O segundo faz isso de um ponto de vista muito mais aprofundado e também dá uma boa introdução à mística ortodoxa. Certo. E o terceiro é um exemplo, vamos dizer, da vivência dessa mística. Tá claro, hein? já sobre o catolicismo. O primeiro, o espírito do catolicismo, tem mais ou menos o mesmo papel, cumpre mais ou menos a mesma função que a Igreja Ortodoxa do Timothy Ware. Mas ele resume mais ou menos a história da Igreja Católica, explica mais ou menos as suas instituições, a sua doutrina, a sua liturgia, e tenta mostrar como tudo isso está ligado ao cristianismo original. O segundo já é um tratado mesmo de catequese. Então ele é uma catequese católica em detalhes. O terceiro e o quarto são dois manuais clássicos no catolicismo de vida mística. Então eles servem justamente para explicar a vida mística católica. E o último é o relato de uma vida mística tal como ela foi vivida por uma santa no século XVI. Tá claro, sim? Quer dizer, esses livros estão mais ou menos estruturados numa ordem coerente. Quer dizer, você pode começar lendo pelo catolicismo, ou pela Igreja Ortodoxa, ou pelo protestantismo. Mas é bom você seguir eles, em cada um dessas três partes, você seguir eles nessa ordem. Porque o primeiro é uma introdução simplificada, os do meio são uma descrição detalhada de como é aquela igreja, e os últimos são exemplos de vida mística ou espiritual naquele ramo do cristianismo. Então aqui no protestantismo, veja bem, é muito difícil você encontrar um tratado que dê de forma detalhada a história e a estrutura dos diversos ramos do protestantismo. Quer dizer, a igreja protestante ela é multifacetada. Certo? Quer dizer, as denominações são independentes umas das outras. Certo? Então, nesse livro aqui, ele vai explicar mais ou menos a origem histórica, o panorama histórico em que surge o protestantismo, e quais são os princípios fundamentais da fé protestante. Então, ele vai tentar esboçar, vamos dizer, qual o núcleo comum a todas as igrejas protestantes, pelo menos até o começo do século XX. No século XX, elas se dividem, exatamente, se multiplicam num número inabarcável num tratado. Quer dizer, é impossível alguém escrever hoje um tratado sobre todas as igrejas protestantes e encontrar um núcleo comum. E os dois últimos, quer dizer, então, esse The Way to Christ e Heaven and Hell são dois tratados de dois grandes místicos protestantes, talvez os dois maiores místicos protestantes da história. Certo? Então, eles são exemplos muito claros do pensamento místico protestante e da vida mística protestante. Certo? Os dois não eram apenas estudiosos da mística protestante, como são representantes máximos dessa mística. Então, pessoas que se estivessem inseridas no ambiente católico ou ortodoxo, seriam uma ou duas gerações depois da sua morte proclamados santos. Certo? Então, eles são o equivalente real ou funcional dos santos na ortodoxia e no catolicismo. Quer dizer, é muito difícil entender o protestantismo sem entender pessoas como essas aqui. Pessoas como a existência de pessoas como Jacob Boehme ou Swedenborg são quase que a justificativa espiritual da existência do protestantismo. Certo? Quer dizer, o protestantismo surge não somente por causa da degeneração da Igreja Católica, por um lado, mas porque a forma católica exclui certas possibilidades de vida mística e espiritual que só o protestantismo vem a realizar. Tá claro isso aí? Veja bem, a maior parte da degeneração das instituições católicas que são acusadas pelas primeiras gerações protestantes foram corrigidas 50, 60 anos depois, por meio de uma série de medidas disciplinares. Então, se o protestantismo existisse simplesmente porque a Igreja Católica está degenerada, ele teria se resolvido em catolicismo 100 anos depois. Mas a verdade é que a Igreja Católica, como qualquer instituição humana formal, ela acaba excluindo certas possibilidades espirituais daquela tradição religiosa que é o cristianismo, e essas possibilidades acabam se manifestando fora do seio da Igreja Católica. Então eu recomendo muito esses dois livros para que o sujeito entenda o que é o protestantismo na sua essência. Tá claro isso aí? Então vocês podem começar pelo ramo cristão da sua preferência. Se vocês gostam mais de protestantismo, podem começar pelos livros sobre protestantismo. Mas para cada um desses três ramos, vocês leiam nessa ordem. Porque senão fica muito difícil entender. É muito fácil, por exemplo, o sujeito pegar um livro sobre mística ortodoxa e ele vai lendo aquilo e subconscientemente ele já está tentando enquadrar aquilo nos padrões da Igreja Católica, nos padrões litúrgicos, formais, morais, históricos da Igreja Católica. E aí fica uma certa incoerência. Parece que aquela mística não tem ligação com a liturgia, com os mandamentos e tudo mais. As formas de vida mística, embora elas, num certo sentido, ou pelo menos na dimensão interior, transcendam os aspectos formais das religiões, né, a vida mística nasce desses aspectos formais, então eles são como que o solo para que a vida mística se desenvolva. Certo? Isso quer dizer que cada forma de uma tradição religiosa, cada forma autêntica de uma forma religiosa, inclui em si algumas possibilidades de vida mística que não estão incluídas em outra. E são essas possibilidades que explicam a religião. Quer dizer, veja bem, existe uma tendência entre nós, na nossa geração e nas gerações imediatamente anteriores à nossa, de tentar explicar as religiões pela sua história. Certo. E as religiões, enquanto instituições formais, enquanto formas sociais, formas da vida social humana, elas até podem ser explicadas pela sua história e pelos seus antecedentes históricos. O que você não tem como explicar pela mesma história são as flores de vida mística que surgem em cada uma delas. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso explicar o sistema hindu de castas pela conjugação de diversas etnias num determinado momento na história da Índia. Essas etnias tinham costumes e meios de sobrevivência muito distintos e elas de repente tinham que conviver. E elas conviveram como? Simplesmente se estratificando. Certo? Então, o sistema de castas, que é um dos dogmas fundamentais do hinduísmo, pode em parte ser explicado pelo seu antecedente histórico. Mas eu não posso explicar a vida de um Ramakrishna ou de um Ramana Maharshi, quer dizer, a vida dos grandes místicos hindus, só por essas contingências históricas. E, no entanto, uma vida mística como a de um Ramakrishna ou de um Ramana Maharshi não pode existir senão dentro do contexto doutrinal, litúrgico e moral fornecido pelo hinduísmo. Quer dizer, é impossível que nasça um Ramana Maharshi cristão ou um Ramana Maharshi budista. Entendeu? Quer dizer, só pode nascer um Ramana Maharshi, quer dizer, uma vida na qual você vê, certo, o brilho do transcendente de modo evidente, fora do ambiente hindu. E as religiões vão dizer, cada uma delas vai dizer que, olha, a nossa existência, a existência desta religião ou desta tradição, se explica em função destas vidas que manifestam maximamente os princípios daquela religião. Tá claro isso aí? Quer dizer, todas as religiões acabam manifestando vidas humanas que são inexplicáveis pelos antecedentes históricos da própria religião. A história da religião pode ser explicada pelos antecedentes históricos. Mas a história dos mais religiosos em cada religião não pode ser explicada. Tá claro isso aí? Não é à toa que toda religião apresenta a vida mística e os santos como a prova fundamental da sua veracidade. Quer dizer, olha, este aqui é o sinal da nossa transcendência em relação à nossa história. Esse é o sinal evidente da intervenção de um elemento transcendente, de um elemento supra-humano. Tá claro isso aí? mas para que a gente entenda então essa vida mística em cada religião, é preciso primeiro que a gente entenda o contexto moral, litúrgico, e moral, ritual e doutrinal em que surgem essas vidas. Tá claro isso aí? Então vamos ver, os grandes santos ou os grandes místicos, eles mostram como que um casamento mesmo, ou uma união perfeita entre uma dimensão horizontal e humana, que ele recebe por meio da história. Ele aprende a religião de alguém que ensinou para ele. Você pegar a Santa Teresa, foram os pais dela, os educadores dela na catequese, esses sujeitos ensinaram, transmitiram a religião por via histórica para ela. Entendeu? Mas a vida dela não se explica só por isso, porque a vida dos antecessores históricos dela não é a mesma, não é do mesmo tipo. A vida dela só se explica porque quando essa recepção histórica se encontra com um outro tipo de recepção que procede de uma origem supra-humana. Entendeu? Então entender a vida mística de Santa Teresa depende do quê? Do sujeito entender um pouco da história do catolicismo, da estrutura do catolicismo, certo? E um pouco perceber que aquela vida como que manifesta uma dimensão que transcende essa história. Entendeu? Então é como se um sujeito recebesse, ouvisse uma história, ou ouvisse, recebesse um texto que narra um fato, ou que explica, ou expõe uma doutrina, só que ele não recebe do mesmo sujeito que dá o texto para ele o significado. Quer dizer, quais são os objetos reais a que correspondem os conceitos fundamentais, os termos fundamentais desse texto. E de repente ele começa a expressar esse significado de uma maneira completamente nova, com outros textos, outros termos, outras palavras e outros atos. Mas apesar então da diferença ou da novidade da vida desse sujeito, a continuidade de sentido entre a vida desse sujeito e os textos que o antecedem é impressionante. Entendeu? Também é um preconceito comum nos tempos de hoje, e que talvez esteja presente na nossa mente de um modo ou de outro, num grau ou no outro, que os grandes místicos sempre foram inovadores ou rebeldes, que eles romperam com as tradições anteriores. Mas a grande verdade sobre a história dos místicos é que a imensa maior parte deles foi, pelo contrário, é constituída de renovadores ou restauradores de valores e doutrinas e práticas que antecedem a eles historicamente. Eles vêm e explicam coisas que tinham sido explicadas gerações antes de um novo modo e reafirmam aqueles mesmos valores. Tá claro isso aí? Num certo sentido, então, os grandes místicos, eles são como que bênçãos que existem para garantir a continuidade histórica real de uma tradição religiosa. Veja bem, uma tradição de sabedoria ou uma tradição religiosa, ela não é senão a preservação histórica de um contato com uma dimensão que transcende o próprio indivíduo humano, ou que transcende a espécie humana como um todo. Está claro isso aí? Quer dizer, essa preservação histórica é necessariamente descontínua. Quer dizer, o conteúdo da contemplação de um místico não pode ser transmitida por meio de um texto. Está claro isso aí? Então, os textos nas tradições espirituais, nas tradições de sabedoria, servem como instrumento para resgatar o desejo de uma experiência anterior, de uma experiência primordial naquela mesma tradição. E é isso que os místicos fazem. Então os grandes místicos, eles como que revivem a experiência do fundador, e eles acessam, certo, essa vivência por meio dos textos, doutrinas e ritos. Tá claro isso aí? Quer dizer, uma outra, um outro pensamento que obscurece nosso, nossa compreensão das tradições de sabedoria é acreditar que as religiões fracassaram no seu propósito. Ah, não, mas religiões deveriam tornar a humanidade perfeita, maravilhosa, papapá, e não tornou. Certo, a humanidade continua uma droga. Mas fazer isso seria o equivalente a botar, na verdade, a culpa pela nossa recusa em aceitá-la. Entendeu? Então, você diz, a religião não melhorou o mundo. Não, diz o seguinte, olha, as religiões não melhoraram o mundo porque nós não as aceitamos. Na medida em que nós as aceitamos, elas geraram esses frutos de vida mística, que em cada situação humana elevou o patamar de vivência humana imediatamente em torno. Entendeu? Então, por exemplo, cada santo cristão que surge, certo? Ele, para a geração dele e em torno dele, ele recorda valores humanos que aquela geração não teria como viver se não fosse o exemplo dele. Veja bem que o propósito, então, pode dizer que é o seguinte: o propósito temporal das religiões, o propósito terrestre das religiões, não é melhorar o mundo, mas é preservar, no mínimo que seja, determinados valores fundamentais. Então, a religião, ela existe, então, por um lado, para melhorar vidas individuais. E segundo, para manter as sociedades humanas minimamente dentro dos requisitos fundamentais da condição humana. Quando o sujeito quer dizer que uma religião fracassou, uma religião só pode fracassar dentro desses dois propósitos e não de outros. Quer dizer, se uma religião, então, ela não melhorou, quer dizer, não elevou o status humano de indivíduos concretos, isso quer dizer, ela não tem santo ou místicos, certo? Então ela é uma religião falsa. Ela fracassou mesmo. Certo? Se ela não manteve nenhuma sociedade humana, certo? Um pouco acima do que essa mesma sociedade se manteria sem ela, ela também fracassou. Tá claro isso aí? Então, resumindo, vamos dizer, o papel das religiões, a função delas é manter determinadas portas abertas para determinadas sociedades humanas. E não jogar as pessoas do outro lado daquela porta. Tá claro isso aí? Isso quer dizer, veja bem, o propósito da religião nunca foi fazer engenharia social. Quer dizer, criar uma máquina dentro da qual as pessoas vão entrar e delas vão sair de outro jeito, humanamente de outro jeito. E aquela sociedade humana, então, automaticamente passará a ter um status diferente na história da humanidade. Tá claro isso aí? Este propósito, aliás, a ideia desse propósito é muito recente na história da humanidade. Na época em que as grandes tradições de sabedoria surgiam, essa proposta de remodelar o mundo humano totalmente, certo? De modo a dele excluir completamente o mal, certo? Ou a imperfeição, ou o sofrimento, certo? Nem era concebível na época em que surgiram as grandes religiões. Uma bobagem tão tremenda, certo? Não poderia ser pensada por nenhum fundador de religião autêntica. Tá claro isso aí? Então, veja bem, condenar a religião, então, por não ter transformado a terra no paraíso, é a mesma coisa que condenar os médicos por não terem abolido todas as doenças. Entendeu? Quer dizer, o propósito da arte médica não é abolir todas as doenças, mas é a cada momento minimizar o sofrimento físico humano. Em cada instância concreta. Percebe que quando a gente condena, então se a gente condena a arte médica por não ter abolido as doenças, nós então estamos trocando a arte médica tal como ela existiu historicamente por um ideal abstrato de uma arte médica que seria capaz de abolir todas as doenças. Quer dizer, nós estamos renunciando a um fato que melhorou a condição humana no decorrer da história por uma ideia que nem mesmo se provou possível. Tá claro isso aí? Então seria a mesma coisa que hoje em dia você dizer: não, olha, ninguém vá no médico porque a arte médica não abole todas as doenças. Entendeu? A gente não aplica isso à arte médica, mas muitas pessoas aplicam isso às tradições de sabedoria, às tradições religiosas. Olha, ninguém vai em templo porque nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma mesquita, nenhuma sinagoga transformou o mundo no paraíso. Dá para perceber a desproporção desse argumento? Quer dizer, seria a mesma coisa que dizer: olha, ninguém cumpra nenhuma lei, ninguém está obrigado a cumprir nenhuma lei porque nenhum sistema jurídico é perfeito. Mas estamos quase assim. Está claro isso aí? Quer dizer, todas as religiões, pelo contrário, certo? Elas se baseiam na consciência de que a perfeição é um dos componentes do transcendente que escapa a esse plano, que está além desse plano. Tá claro, hein? E que tudo que você faz neste plano aqui é minimizar os males, diminuir os males na medida possível em cada circunstância histórica. Tá claro, hein? Então a gente não pode olhar, certo, a religião, certo, desse ponto de vista abstrato ou idealista. Ah, o propósito da religião era tornar o mundo perfeito, não tornou, portanto a religião falhou. Para a gente entender uma religião é entender duas coisas. Certo? Entender como ela transformou as vidas dos grandes místicos da sua história, certo? E entender como ela transformou as sociedades em que ela se tornou predominante. Entendeu? Então, por exemplo, entender o catolicismo, entendeu? Para entender o catolicismo é preciso entender o que era, certo, a Europa pré-cristã, a Europa ocidental pré-cristã. Entendeu? Depois, entendeu o que é a Europa cristã e pós-cristã. E ver em que medida valores humanos fundamentais, certo, foram mais vividos ou menos vividos depois dessa intervenção do cristianismo. Tá claro isso aí? E o mesmo vale para cada uma das tradições religiosas. Então, por exemplo, você quer entender uma tradição indígena, você tem que comparar uma tribo que tem uma tradição íntegra com uma tribo que perdeu a sua própria tradição. Entendeu? Não tem outro jeito de você entender o que é a religião mesmo, efetivamente, para a existência humana. Tá claro isso aí? Então, deixa só voltar aqui para a bibliografia, porque faltou a de islamismo, depois a gente entra no nosso assunto. Então está aqui, na bibliografia sobre islamismo, o primeiro livro tem necessariamente de ser o primeiro livro a ser lido. Porque o islamismo só pode ser compreendido entendendo a vida do seu fundador. E como a gente falou, é de todos os fundadores de religião aquele cuja vida está mais detalhadamente registrada. E ela não está detalhadamente registrada à toa. É porque este registro detalhado da vida dele faz parte da essência da religião. Certo? Como a gente também explicou na aula de islamismo, ele é dos fundadores de religião aquele que mais plenamente viveu os diversos papéis sociais humanos. Entendeu? Ele foi pai de família, né? Ele foi chefe militar, ele foi chefe de estado, ele foi comerciante. Entendeu? E o que acontece? Esse período em que o fundador do islamismo viveu cada um desses papéis, ele serve de modelo religioso para o muçulmano. Lembra que a gente falou também que, quer dizer, no Islã você não tem um elemento central, né, que constitui a salvação para o muçulmano, né, como no cristianismo. No cristianismo você tem assim, o Cristo. O Cristo vem aqui e te salva. Você adere a ele, você aderiu ao cristianismo. O resto é só consequência secundária. Não é isso? Certo? O islamismo não. Certo? O islamismo é um conjunto de quase que indefinido de pequenos atos que torna o sujeito mais ou menos muçulmano. Tá claro isso aí? Esses atos todos têm sua raiz o quê? Na biografia do profeta. Entendeu? Então, esses, os detalhes são assim, extremos. Como ele cortava as unhas, como ele escovava os dentes. A esse ponto? Entendeu? Como ele cortava o cabelo. Entendeu? Como ele se sentava para conversar com os amigos. Entendeu? E o muçulmano, então, ele reproduz ritualmente cada um desses atos. Então, o muçulmano devoto, se você pegar o dia dele, é todo preenchido por uma série de pequenos atos rituais pontuais. Então ele vai escovar os dentes, ele escova os dentes do mesmo jeito que o profeta, e com isso ele recorda aquele molde humano, aquele modelo humano dentro do qual ele tenta se integrar. Entendeu? Por quê? Porque ele vai dizer, olha, o muçulmano vai te dizer, você só pode entender o Alcorão se a sua medida humana é semelhante à do profeta. O Alcorão é um discurso divino, não um discurso humano. Entendeu? E só o quê? Os profetas, então uma característica do Islã é só os profetas conseguem dialogar com Deus. Por que Deus não aparece? Então, essa explicação islâmica de por que Deus não aparece para você e fala com você? Fala assim, você não vai entender o discurso dele. Você não tem medida para entender o discurso dele. E o islamismo também teve algum místico? Algum... Sim, existem grandes místicos na história islâmica. Então, por exemplo, inclusive, certo, grandes... grande parte da grande renovação da mística cristã na Espanha do século XVI se explica pela assimilação de elementos da mística judaica e da mística islâmica. Então, por exemplo, para dar só um exemplo, quer dizer, a ideia fundamental de que os estados místicos, os estados da vida mística, oscilam, quer dizer, o místico tem que oscilar para estados cada vez maiores ou mais amplos de contração ou sofrimento espiritual e expansão ou gozo espiritual, certo? Para que a alma dele cresça e possa assimilar o absoluto, certo? É algo que é um tema constante na mística islâmica e que só surge na mística cristã com a renovação da ordem carmelita no século XVI na Espanha. Aí, se você olhar os termos usados por São João da Cruz ou por Santa Teresa de Ávila para descrever essa alternância dos estados místicos, eles são traduções literais do árabe para o espanhol, dos termos usados pelos místicos muçulmanos. Tá claro isso, hein? Um outro aspecto dessa mesma renovação. Então, por exemplo, o aspecto, a ideia de uma organização espiritual ser uma milícia de Deus. Ou um exército de Deus. Que é uma ideia que surge no cristianismo pela primeira vez com Santo Inácio de Loyola, também no século XVI, na Espanha. Certo? Ora, os sujeitos, os soldados que vigiavam as fronteiras do Império Islâmico, eram membros de ordens místicas cuja função era ser um militar que vigiava, protegia a fronteira do Império. Então essas ordens, todas elas se estruturavam com base no simbolismo militar. Certo? Até, certo, a Espanha do século XVI, essa ideia não surge no seio do cristianismo. Ela surge justamente nesse ambiente de fronteira entre o mundo islâmico e o mundo cristão. Os templários já não falavam isso? Não, o objetivo dos templários era completamente diferente. Os templários se organizaram com uma finalidade militar temporária. Eles não tinham também uma função meio... Eles acabaram, depois que eles começaram a lutar com os muçulmanos, certo? Eles acabaram assimilando na sua própria organização as mesmos padrões das organizações islâmicas equivalentes. Mas eles assimilaram os muçulmanos. Por quê? Porque as organizações místicas com uma forma exterior militar surgiram no islamismo na primeira geração. Quer dizer, por volta do ano 600. E no cristianismo elas surgem justamente aí, no século 14, 15 e 16, nos locais de encontro entre muçulmanos e cristãos. Por outro lado, certo? Então, nessas mesmas ocasiões de encontro, o encontro da ordem franciscana com o mundo islâmico, certo? No mesmo período dos templários, leva à criação de ordens mendicantes dentro do mundo islâmico. A ideia de fazer da mendicância e da pobreza um método espiritual regular nunca tinha surgido no mundo islâmico. A mendicância era algo que era tolerável na medida em que a miséria existe. Mas o uso dela como um meio de ascensão mística nunca tinha ocorrido. Surge quando eles encontram os franciscanos, que faziam isso no mundo cristão. E isso acontece no mundo cristão regularmente desde a primeira geração cristã. Então aí são trocas que acontecem nessas fronteiras. Certo? Mas o importante, então, por que isso surge no mundo islâmico, certo? Desde o começo? Simples, porque o profeta foi um líder militar. Ele viveu a vida militar. Ora, se ele viveu a vida militar, e ele é o modelo humano por excelência para o muçulmano, essa via militar é também um meio de compreensão do Alcorão e de compreensão do transcendente. Tá claro, hein? Então, para eles, isso já é um negócio que deriva da origem da religião. Mas para os cristãos, não. Eles encontram isso. E como existe uma afinidade natural, certo, nessas três religiões, pelo fato de serem todas monoteístas, e derivarem historicamente de Abraão, é muito fácil que haja empréstimos espirituais, de perspectivas espirituais entre uma e a outra. É muito mais difícil, por exemplo, você encontrar um empréstimo espiritual entre cristianismo e budismo. Certo? Embora, vamos dizer, o comportamento exterior dos monges budistas seja muito semelhante estruturalmente ao comportamento exterior dos monges cristãos, entre todos enfatizam a caridade, a pobreza, a compaixão pelos seres, etc, etc, etc, é muito difícil que haja um empréstimo de perspectiva espiritual entre o budismo e o cristianismo. Muito mais difícil do que um empréstimo entre cristianismo e islamismo. Por quê? Porque a raiz doutrinal, litúrgica e moral da vida do monge budista é completamente diferente da raiz litúrgica, moral e doutrinal do monge cristão. Tá claro isso aí? Mas a raiz litúrgica, moral e doutrinal do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, todas elas se reencontram num determinado momento da história. Todas elas procedem de um mesmo núcleo histórico. Tá claro isso aí? Além disso, o propósito dessas três religiões é mais ou menos o mesmo. Quer dizer, o propósito dessas três religiões é fundamentalmente formar uma relação de amizade entre indivíduos humanos e Deus. Não é isso? Porque esse é o tesouro trazido por Abraão. Então, já pulando aqui para o tema de hoje, a gente tem nessas três religiões extremo-orientais, que aliás a gente juntou num ramo pelo simples fato de serem extremo-orientais. Então, por exemplo, o shintoísmo tem uma origem completamente diversa do confucionismo e taoísmo. O confucionismo e o taoísmo, eles têm um mesmo núcleo original comum, eles têm uma origem histórica comum, os dois derivam das tradições chinesas mais antigas, certo? Mas ao contrário das três religiões abraâmicas, eles não são adaptações de uma raiz comum para uma mesma proposta, para um mesmo propósito em circunstâncias históricas diferentes. Eles são duas adaptações que surgem na mesma circunstância histórica, mas com finalidades completamente diferentes. Então, tanto o taoísmo quanto o confucionismo podem dizer: nós somos herdeiros das tradições que nos foram deixadas pelo imperador Fuhi. Quer dizer, o mítico imperador que dá origem à unidade racial e cultural chinesa. Certo? Tanto que os dois, as duas tradições, se utilizam do I Ching, que é um conjunto de tradições que deriva dessa origem de modo mais antigo e antecede historicamente o confucionismo e o taoísmo. Então, tanto confucionistas quanto taoístas, embora se odeiem e não se entendam em praticamente tudo, certo? Os dois ramos estudam o I Ching e têm reverência por ele. Veja bem, isso é muito diferente do cristianismo, judaísmo e islã. Cristianismo, judaísmo e islã, embora certo? Em termos temporais tenham lutado, cada um deles, para manter um território independente dos outros dois, todas as lutas históricas entre cristianismo, judaísmo e islamismo é o seguinte: os judeus querem um território onde eles podem ser judeus sem influência islâmica ou cristã. Os cristãos querem um território onde eles possam ser cristãos sem influência judaica ou islâmica, e os muçulmanos a mesma coisa. Exatamente. Todas as brigas históricas deles têm mais ou menos essa causa original. Em termos doutrinais, a unidade e a coerência entre essas três religiões é imensa. Quer dizer, fora um ponto ou outro, você pode dizer que doutrinalmente judaísmo, cristianismo e islamismo são a mesma religião. As diferenças doutrinais são ínfimas. Já as diferenças doutrinais entre confucionismo e taoísmo são imensas. Isso acontece por quê? Porque justamente o confucionismo e o taoísmo são adaptações de uma tradição, mas com finalidades opostas. Tá claro isso aí? Então, veja bem, o primeiro propósito, certo, do confucionismo é tentar explicar quais são as causas fundamentais da coesão social e da harmonia entre os indivíduos humanos e tentar restaurar essa coesão e harmonia no cenário chinês. Veja bem, Confúcio nasce no auge de um período de mais ou menos entre 500 e 700 anos de guerras civis, quase contínua. Então, o que ele quer é, o que ele se propõe é resgatar a coesão social e a harmonia entre os indivíduos humanos, né, a harmonia na interação humana, contemplando os conteúdos da tradição chinesa original. Em que tempo se deu isso daí? Isso se dá mais ou menos no século 6 antes da era cristã. É mais ou menos contemporâneo do Buda. Já o taoísmo, ele tem um propósito completamente diferente. O taoísta, em princípio, ele não tem nenhum interesse pela coesão social. E o que ele quer resgatar é justamente a metafísica simbolizada nos textos originais da tradição chinesa e a mística consequente com essa metafísica. Então, as biografias desses dois, dos fundadores desses dois ramos, são um sinal, um símbolo muito claro desse propósito original. Quer dizer, Confúcio foi um professor que passou a vida toda estudando e viajando pela China, tentando convencer um governante chinês a deixar ele aplicar os princípios que ele compreendia da tradição chinesa original para restaurar a ordem social. Nessas viagens, ele acumulou dezenas de discípulos. Enquanto que Lao Tse, certo, é um sujeito que se sabe tão pouco da vida dele, que muitos taoístas dizem, talvez ele nem tenha existido, e não faz a menor diferença. O que também já explica muito sobre o espírito taoísta. Certo, quer dizer, o relato que se tem da vida dele é que ele foi simplesmente um funcionário do governo na sua província natal, que viveu uma vida obscura, sem discípulos, sem ensinar nada, e no final da vida, decepcionado pela incapacidade mística do seu próprio povo, decidiu se retirar do país. E quando chegou na fronteira, o guarda da fronteira perguntou para ele por que ele estava deixando o país. E ele explicou. Aí o guarda achou aquilo tudo muito interessante e falou, você não pode, antes de ir embora, escrever alguma coisa sobre as suas ideias para este povo que não se interessou por elas? E aí ele escreve um livretinho com mais ou menos 5 mil palavras sobre as suas ideias, certo? E entrega para esse guarda, que foi o seu único discípulo, certo? Aliás, durante as primeiras gerações, o taoísmo foi uma tradição que passou de um mestre para um discípulo. Até que depois de, acho que, 5 ou 6 gerações, o primeiro mestre taoísta, passou a sua tradição para 2 discípulos. Então, se você... Quando vocês lerem o Tao Te Ching, vocês vão ver que do Tao Te Ching é quase que impossível criar um meio para a reorganização da sociedade, um meio para melhorar a sociedade. Então, por exemplo, uma das máximas do Tao Te Ching é: a moralidade gera a imoralidade. Então não adianta tentar convencer as pessoas a serem morais, porque isso só as tornará mais imorais. Se Confúcio ouvisse isso, ele ficaria escandalizado. Certo? Já que o propósito dele é justamente restaurar na sociedade um mínimo de valores humanos para conseguir sair do estado de guerra civil. Ah, Para a gente entender o confucionismo, a gente vai ter que entender que no, na época do Confúcio existiam duas teorias políticas predominantes que tentavam restaurar a ordem social. Então tinha os idealistas e os realistas. Os realistas diziam o seguinte: olha, o único poder efetivo para a ordem social, para criar qualquer ordem social, é a força bruta. O melhor na sociedade é que o mais forte mande e que ele se torne cada vez mais forte para que não hajam revoluções, certo? E os idealistas pregavam o contrário, exatamente o contrário. Não, a maior força para a reorganização da sociedade é a compaixão. Os mais compassivos é que tem que governar, porque eles são os mais competentes. A primeira coisa que Confúcio fez foi estudar na história da China a história dos governantes brutos e dos compassivos. Para ver, deixa eu ver se eu encontro algum caso histórico real em que essas teorias foram aplicadas. Então o primeiro trabalho dele é justamente recapitular a história política da China. E ele vê que é o seguinte: olha, na história da China, certo, houveram vários líderes que aplicaram essas duas teorias ao máximo que eles puderam. E eles foram capazes de manter a coesão social, certo, em parte durante a sua própria vida. Mas na geração seguinte, essa coesão social já era perdida de novo. Certo? E assim ele conclui, não por um argumento muito abstrato, mas pela uma simples análise histórica, que nenhuma dessas teorias é suficiente, quer dizer, nenhum desses princípios é suficiente para gerar a coesão social. Certo? Quer dizer, a questão para ele não é gerar coesão social agora, mas gerar essa coesão do modo mais estável possível. Então ele chega à conclusão que o princípio fundamental para a transmissão, para a geração da coesão social, é você ser capaz de transmitir valores fundamentais que equilibram, né, o apreço à força e o apreço à compaixão de uma geração para outra. Quer dizer, o maior problema, certo, dessas duas teorias sociais é que elas não conseguem transmitir, certo, esses valores de uma geração para outra, porque os dois valores estarão sempre presentes como tese e antítese em qualquer sociedade. Olha, em cada geração humana você vai encontrar na sociedade representantes da força bruta e representantes da compaixão. Enquanto você tentar fazer de um desses princípios o princípio da coesão social, evidentemente uma força social vai se alternar a outra no decorrer da história. Tá claro, hein? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia da diferença entre confucionismo e taoísmo. Depois a gente vai explicar cada uma delas nas suas aulas mesmo. Certo. Oi. Mas isso é tecnicamente considerado religião? Certo. É uma boa pergunta. Certo. Em que medida o confucionismo é uma religião? Certo. Primeiro, na medida em que o Confúcio diz: olha, todas as minhas teorias derivam da revelação chinesa original. Então, são uma aplicação à norma social da religião chinesa mesmo, certo? Que se expressa no I Ching. Quer dizer, o I Ching é um conjunto de descrições das forças que determinam os acontecimentos. Entendeu? Eles vão dizer o seguinte: olha, no I Ching você vai encontrar então 64 símbolos que descrevem como que situações tipo ou situações arquetípicas, e vão dizer: olha, tudo que acontece neste mundo é uma sucessão entre uma e outra dessas situações. Aí eles derivam essas situações de 8 relações fundamentais entre céu, homem e terra. aí vão derivar essas oito relações fundamentais de dois princípios, que são o yin e o yang, o passivo e o ativo, e derivam esses dois princípios do princípio supremo, que é chamado Wang, ou rei, soberano, que é aquele que cria, certo? Aquele do qual se origina céu e terra, e que estabelece uma ponte entre eles. Então, essa doutrina e esse livro são a essência da religião chinesa tal como ela existia antes de Confúcio e Lao Tse, certo? Até milhares de anos antes deles, certo? Esse é um livro sagrado dos três. Ela tinha três livros sagrados, certo? Dos quais só sobrou na história, só chegou até nós esse aí, que é o I Ching, ou o livro das mudanças, em que eles querem explicar todo o mundo, seja o mundo natural, seja o mundo humano, seja o mundo sobrenatural, certo? Ou angélico, por meio desse princípio original, que é o Wang. O Wang, na verdade, literalmente significa pontífice, fabricante de pontes, certo? Porque Deus é justamente, ele estabelece o mundo entre o céu e a terra. Ele fala, olha, todas as coisas Deus cria entre o céu e a terra. O Wang cria entre o céu e a terra e estabelece elas como uma ponte entre um plano e o outro. Então, nessa religião, o homem é uma síntese dessa mesma ponte. Então, a religião chinesa original, ela tem uma tríade fundamental de princípios cósmicos, certo? O céu, o homem e a terra. Isso diz, o homem é filho do céu e da terra e estabelece uma ponte entre eles. Tá claro isso aí? Entendeu? O que o taoísmo vai fazer é dizer o seguinte: olha, esses três princípios da religião chinesa são três modos de manifestação de um outro princípio mais fundamental, que é o Tao. Entendeu? Só que eles não confundem o Tao com o Wang original, porque o Tao não atua, não opera. As coisas brotam dele espontaneamente. Vamos dizer que o objetivo do taoísmo é explicar ou aprofundar a noção desse princípio supremo que está contido no I Ching. Eles vão dizer, olha, a noção de Wang é simplesmente uma maneira antropomórfica de ver o Tao. E o Tao é mais profundo do que isso. Então todo o taoísmo é explicar isso. O que é tentar transmitir, vamos dizer, a experiência que Lao Tse tem da essência divina, ou da raiz última da realidade. Tá claro isso aí? Por isso, também no taoísmo, o estudo do I Ching é fundamental. Mas o interesse deles pelas mutações enquanto tais, quer dizer, pela ordem social e a ordem natural, é muito relativo. É secundário. Tá claro, aí já o interesse do confucionismo é o contrário. Então, vamos dizer, se o taoísmo parte do I Ching para cima, para entender o mundo do transcendente, investigar o mundo transcendente, o Confúcio faz o contrário. Ele parte do I Ching para tentar restaurar, certo, os valores do I Ching nesse mundo. É muito comum que os grandes místicos e os grandes mestres taoístas e confucionistas se tratem como membros de uma mesma tradição. Então, você lembra que a gente falou, olha, você tem dois critérios para entender uma tradição. Um, certo, é o que ela realizou individualmente na vida dos místicos, e o outro, o que ela fez efetivamente na sociedade que ela dominou. O taoísmo e o confucionismo são como que a restauração dessas duas faces da tradição chinesa. Então, por exemplo, o taoísmo você não pode justificar pelo que ele fez pela sociedade, porque ele é como que simplesmente o lado místico da tradição chinesa. Embora as instituições taoístas serão completamente independentes das instituições confucionistas e até tenham lutado no decorrer da história, ele é como que o lado místico de uma tradição da qual o confucionismo é o lado, vamos dizer, social ou coletivo, prático. Tá claro isso aí? Uma coisa semelhante nesse nível acontece, semelhante, mas não equivalente, acontece no judaísmo, com a ideia da lei e a ideia da cabala. Olha, a cabala não tem sua origem nos mesmos profetas da lei. Ela tem sua origem em mestres espirituais ocultos, que só são mencionados por meio de símbolos na escritura. Então você tem duas instituições também mais ou menos independentes. Quando o ciclo profético se encerra na prática na história do judaísmo, o que acontece? A mística como que penetra a vida da lei judaica, quer dizer, a vida da comunidade judaica como um todo, para preencher o espaço vazio deixado. Já bem, os judeus, durante muitos séculos, eles viveram em meio a profetas. Então você tem, por exemplo, um período histórico no judaísmo, é o período lá do o profeta Elias e Eliseu, em que você tinha, por exemplo, na comunidade judaica, você tinha escolas de profetas. As escolas de profetas pegavam pessoas na comunidade judaica, lá quando tinha 5 anos, e falavam: olha, esse sujeito aqui vai ser profeta. E nós já vamos educá-lo e prepará-lo para a função profética. Então, quer dizer, o judaísmo ele viveu durante séculos, certo? A comunidade judaica vivia na dependência direta da existência de profetas, quer dizer, da existência de pessoas que falavam em nome de Deus, que falavam o discurso divino para a comunidade. E chega um determinado momento histórico que isso cessa, que isso acaba, para de acontecer. É só depois desse momento que a cabala, que é a mística judaica mais fechada e mais original, começa a entrar na vida da coletividade para preencher esse vazio. Tá claro isso aí? Então, até a época, até o fim da época profética, a comunidade judaica também tinha dois tipos de autoridade. Então, por exemplo, se diz do profeta Moisés que ele trouxe a lei, mas ele não era um representante da mística judaica, mas sim da mística egípcia. Ele diz que a vida mística ele aprendeu segundo as tradições egípcias. Isso é uma tradição judaica comum. Sim, ele foi criado lá e educado entre eles. Certo? E é por isso que ele se dispõe a apresentar certas provas usando os critérios dos magos egípcios. Lembra? Então os magos egípcios jogam o cajado vira cobra. Certo? E aí eles vão falar: ó, você aprendeu, tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, você aprendeu com a gente. Se você recebeu algo mais que a gente não recebeu, mostra agora. Então ele joga o cajado dele também vira cobra, e a cobra dele come as outras cobras. Para mostrar: olha, eu não aprendi só as artes místicas e mágicas de vocês, mas eu aprendi um outro negócio que transcende isso aí e engloba isso aí. Certo? Então ele era um representante não da mística judaica ou da cabala, mas um representante da mística egípcia. Um outro fator que corrobora isso é o fato dele ter vivido durante anos com um árabe, representante da mística árabe, que foi seu sogro. O sogro de Moisés era um árabe representante da mística árabe pré-islâmica. Então esse é o caso histórico mais semelhante que a gente tem a essa situação da China, em que você tem o confucionismo, o taoísmo, são duas, formam duas instituições completamente independentes, mas na verdade elas são como que duas faces restauradas de uma mesma tradição. Tá claro, hein? Então, por exemplo, a mística profética, certo, foi cortada no momento da história judaica. Quer dizer, a partir do momento, os profetas não passaram para a comunidade um meio de ter profetas na geração seguinte. Mas Deus já tinha, então, como, segundo os judeus, Deus já tinha antecipado isso colocando a Cabala, que é uma mística oculta do judaísmo e que não se baseia diretamente no texto sagrado, no seu sentido, quer dizer, na semântica do texto sagrado, mas sim na estrutura aritmológica dele. Quer dizer, veja bem, na língua hebraica, cada letra tem um valor numérico, o que é muito comum em línguas antigas e tradicionais. E a mística da Cabala se transmite de geração em geração por certas relações numéricas que são encontradas no texto da escritura. E essa mística só vem a ter uma influência direta sobre a comunidade como um todo, né, séculos depois de cessar o ciclo profético. Tá claro? Então, por exemplo, a instituição dos rabinos, ela é herdeira histórica dos sacerdotes judeus da era profética, com os cabalistas. Ela é uma instituição criada pela fusão dessas duas tradições. Então, nisso, o judaísmo é muito diferente da situação chinesa. Na situação chinesa nunca houve uma fusão posterior de confucionismo e taoísmo, senão na prática. Então, na prática, sim, os confucionistas e taoístas às vezes citam uns aos outros, mas essas duas formas tradicionais nunca se constituíram numa só, nunca geraram uma instituição comum que acabou tomando conta da mentalidade chinesa. Certo? Pelo contrário, no geral, elas são independentes e até meio antagônicas. Então é comum na história posterior da China imperadores de índole taoísta massacrarem confucionistas e imperadores de índole confucionista massacrarem taoístas e imperadores de índole budista massacrarem os dois. Nunca os dois subiram contra. Pois é, certo. É muito difícil para o taoísta e confucionista se unirem contra, vamos dizer, a religião estrangeira que era o budismo. Eles nunca conseguiram isso aí. Porque os taoístas simplesmente falavam para os confucionistas: ah, e daí que o país está sendo dominado pelo budismo? Que interesse tenho eu nisto? O meu papel aqui é simplesmente preservar e resgatar, reviver uma experiência mística. Se a sociedade vai se organizar em torno disso ou não, pouco me importa. Tá claro isso aí? Já o shintoísmo é um caso completamente diferente. Para começar, bom, o shintoísmo é japonês, certo? O shintoísmo, ele é um interessante caso e exemplo histórico de uma tradição que serve de ponte ou elo de transição entre uma tradição tribal ou indígena e uma civilização organizada. Quer dizer, o shintoísmo começa, certo, como a religião tribal de diversas tribos japonesas, que não se organizam em cidades. Mas é o shintoísmo que consagra a aristocracia japonesa, que forma o império e que dá unidade e forma a civilização japonesa. Tá claro isso aí? Então vamos dizer que o shintoísmo é um equivalente vivo, um correspondente vivo do que era a religião dos egípcios no tempo dos faraós. Quer dizer, uma religião que começa historicamente como religião tribal e de repente consagra uma aristocracia e forma uma civilização. Tá claro, hein? Quer dizer, a gente não tem nenhuma outra religião viva que seja do mesmo tipo. Ele tem, ele é étnico, ele tem uma origem étnica, certo? E ele só pode ser praticado por japonês. Primeiro, por quê? Porque as aristocracias e as hierarquias sacerdotais são descendentes, certo? Dos deuses míticos do shintoísmo. Entendeu? Então, por sujeito. Ser sacerdote shintoísta, ele precisa ser japonês e não qualquer japonês, mas só japonês de determinadas linhagens. Segundo, os ritos estão todos ligados, como em todas as religiões indígenas e tribais, a certos locais sagrados, certas montanhas, rios, bosques, certo? E só podem ser realizados, são ritos que só podem ser realizados naqueles locais e por pessoas de determinadas famílias. No hinduísmo, exatamente, muito parecido com o hinduísmo nesse aspecto. Tá claro, mas a diferença aí é que o hinduísmo não era uma religião tribal. Existiam várias religiões tribais na Índia, religiões indígenas, como você falou, se encontraram várias etnias, e o hinduísmo vem como uma revelação que engloba todas elas e põe ordem nelas. O shintoísmo não surge, então, como um princípio para organizar várias tribos em uma civilização. Não, ele já existia como mitologia comum dessas tribos. E, de repente, ele toma a forma de organizador de uma civilização. Haha, que ótimo. Gravando, pô. É, tá gravando. Eu não sei como vocês se sentem, mas eu me sinto muito mal de tentar continuar ensinando no escuro. Cadê teu isqueiro? Vou fazer um pausa então ali. Vamos fazer uma pausa? Bom, fazer uma pausa no escuro. Aham! Eu sou a luz do filme. Não, o Guilherme.